Como eu queria voltar no tempo. Como eu queria voltar. Queria imitar o Michael J. Fox no De Volta pro Futuro. Voltar no tempo e evitar muita dor e luto. São 4:05 da matina. Mais uma vez estou aqui tentando parar o relógio. Como eu queria voltar no tempo. Como eu queria voltar. Voltando vários anos atrás, a meta era sempre mais. Vivendo no crime, não sabia o valor das instrumentais. Sempre preocupado com meus status na favela. Se nego atravessasse, já era, partiu da terra. Foi pro mundo que não tem novela. Estaria simplesmente no começo de sua era. Um habitat diferente, num ambiente menos quente. Sem excesso de contingente. Com coerência na sequência de vida tranquila. Sem mudança de cenário, sem o sentimento que intimida. Novamente, de repente, cê entende. Vejo o reflexo de um humano em minha frente. Quando percebi que não era verdade, deu vontade de sair e fazer algumas maldades. Saio na neblina com o zifre, fico no relento. Aí me veio na cabeça de construir a máquina do tempo. Aparelho de solda, vários capacitores, muita fiação e alguns refletores. Um contagiro, um gerador, poucas estruturas, um visor pra medir a temperatura. Uma chave tic-tac que liga e desliga. Um transformador pra mudar a energia. Na hora que fui testar pra ver se estava funcionando, percebi, mano, que estava sonhando. Como eu queria que funcionasse. Como eu queria que meu irmão voltasse. Faria tudo diferente. Uma lavagem cerebral em sua mente, apagando seu passado sujo, seu crime. Na vida maldita quebrando o regime. Não posso falar nada, nunca te dei exemplo. Agora estou aqui querendo voltar no tempo. Muitas vezes estou sem motivo pra sorrir. Tenho medo do meu objetivo, não consegui. Fico pensando porque Deus me colocou nesse mundo. Ser jogado nas ruas, ser chamado de vagabundo. A luz da vida que se apaga quando vejo em minha volta. Já tentei de todas as formas encontrar uma porta. Eu tô ligado que tem nego de olho no meu pódio. São muitas lembranças quando eu olho pro relógio. Como eu queria voltar no tempo. Voltando no tempo, enxergo coisas do passado. Vez que lembro, cotidiano violento, embaçado. Mas acho que está se repetindo a cena que tinha passado. Destino traçado, perdido, inconsciente. Mas sempre persistente na conquista de quem usa o tempo presente. Vejo a destruição em nossa frente. O próprio ser humano é quem acaba com a gente, com o mundo. Não se fazem mais passado do presente como antigamente se fazia o futuro. Não posso perder tempo, tenho muita ideia pra falar. Agora é hora de lutar pra mudar. Sou Maria, não vou ficar omisso. Não concordo com a Tidó, amo muito tudo isso. Aqui na minha quebrada vejo que é difícil. Mano sem trampo, sem rango e no plano desperdício. Uns morrendo por nada, outros se acabando no vício. Quantos se foram na guerra do Vietnã? Muito mais morrerão por causa da pedra amanhã. Só o tempo poderá mudar. Quem me dera se pudesse voltar. Ter de volta aquilo que quiseram me roubar. O verso, a letra, base simples. Vontade de expressar algo que possa revolucionar. Pare, é hora de pensar. O que você vai idealizar para si mesmo. Viver com continuidade ou uma vida sem contexto. Pague o preço, quem ganhou de herança a maldade desde berço. Na atitude prevaleço, correndo contra o tempo. Seguindo a composição, inspiração que vem de dentro. Um maloqueiro guiado pelo mestre supremo. Iluminando o pensamento, como eu queria voltar no tempo. Como eu queria voltar no tempo. Como eu queria voltar. Valorizando o talento, agradecendo ao Supremo por estar aqui nesse momento. Tantas vidas perdidas, tantas tretas vividas, tantos caminhos verdadeiramente fora da trilha. É lamentável, triste dia de chuva. O tempo faz eu refletindo truta. Faço fumaça de aba reta, peita, calça, lag e blusa. Refletindo no que será certo, o certo não é o vários que acusa. Vários assanhaços julgados, polícias já me quebraram. Pode ter certeza, eu não vou ficar calado. O tempo que se vai, lembranças, new chip amenizando. Abrindo sua cabeça, tacando as informações. distrações no cotidiano. O relógio vai rodando, o tempo vai passando, a dificuldade chegando, os não aguentam e sai matando, outros desandando. O craque está matando, o político roubando, enquanto Jesus está voltando. Caindo temporal de comércio ilegal, corpos no matagal, armamento fatal. Amenizo que vejo, tretas o dia inteiro, muito desacerto, cabritagem percebo. O mundo gira e todos parados na precariedade, o ódio por unanimidade vence a humanidade. Mas ninguém está percebendo que o futuro que está se estabelecendo vai se perder no tempo. Os cana que corre louco na captura, o moleque com a matraca senta bala na bura. Ando observando tudo que acontece e aparece, eu vejo o céu e o inferno dentro desse DF. Tempo pra nascer, tempo pra morrer, tempo pra plantar, tempo pra colher. Procuro a resposta sem saber, dentro de um labirinto, procuro a saída e não consigo ver. Sistemático elemento, complexo como o vento. Na vida tô sempre pronto pro arrebento, e com talento eu vou tirar o máximo do meu pensamento, porque eu sei que eu não posso voltar no tempo. Vejo o movimento, tenho comigo um sentimento, vamos aproveitar melhor o tempo. Te peço nesse momento, não seja fraco, todo ou fútil, porque esse tempo pra você pode ser o último. Como eu queria voltar no tempo, como eu queria voltar, como eu queria voltar no tempo, como eu queria voltar.